Esta semana, no Esta Semana... Mudanças na RTP, no teatro, avaliações da Troika e música da Buraca. Tem agora início Esta Semana, um programa com abordagens a alguns dos acontecimentos mais importantes dos últimos 7 dias, que passam por desporto, economia, cultura, vários temas que dependem de semana para semana. Então, o mais provável é a RTP Memória e a RTP Informação terminarem. O relatório do Grupo de Trabalho para a Definição do Serviço Público de Comunicação Social, divulgado na quarta-feira, recomenda o fim desses dois canais, RTP Informação e RTP Memória, e a fusão, disse eu, da RTP África e Internacional. Segundo as recomendações do documento de 32 páginas, o grupo de trabalho liderado pelo presidente do Instituto Superior de Economia e Gestão, João Duque, a missão da Rádio e Televisão de Portugal, da RTP Informação neste caso, é garantida amplamente pelos canais privados existentes, pelo que não se justifica a sua manutenção. Estou a citar, quanto à RTP Informação, julgamos que se corre o risco deste canal redundar numa plataforma ao serviço de interesses que extravasam o domínio do serviço público, escrevem os autores. Por outro lado, o grupo de trabalho não vê qualquer interesse público num canal como a RTP Memória, sendo que os seus conteúdos deviam passar para a página da internet da estação. Em relação à RTP Internacional e RTP África, os elementos que compunham a equipa encarregue pelo governo de definir o serviço público no âmbito da comunicação social explicam que o Estado deve concentrar o serviço internacional num único canal, com o objetivo de manter e desenvolver a presença externa do país, projetando a língua portuguesa. Neste caso eu entendo, mas a RTP Memória, por favor, para casos de senhores já idosos como eu, como é que vão recordar mais facilmente outros tempos e outras músicas? Também na segunda-feira, o secretário da Defesa britânico Philip Hammond admitiu no Parlamento o recurso a mísseis terra-ar para proteger Londres durante a realização dos Jogos Olímpicos de 2012 no próximo verão. Vão ser tomadas todas as medidas necessárias para garantir a segurança do evento, disse Hammond, referindo a defesa antiaérea apropriada em resposta ao seu antecessor no cargo, Liam Fox, que se demitiu há cerca de um mês. Fox tinha destacado que tais medidas haviam sido postas em prática em Jogos Olímpicos desde o evento Atlanta 96, Estados Unidos da América, e questionou o responsável do governo sobre se iria ser imposto um nível completo e multidisciplinar de defesa com as respectivas estratégias e planeamento. Cerca de 6 mil militares britânicos vão ser destacados para vários locais e recintos que vão acolher as provas olímpicas depois de uma avaliação da segurança ter demonstrado que vai ser necessário quase o dobro dos 10 mil guardas e agentes de segurança que já estão contratados, ou vão estar, a sua contratação já está prevista. Perto de 12 mil agentes policiais vão também estar de serviço nos dias mais preenchidos de Londres 2012, entre 27 de julho e 12 de agosto, na capital inglesa. Uns perguntam, tanta coisa para quê? Outros questionam, será que chegam? Ainda no desporto, além da satisfação pelo apuramento para o Europeu 2012, na terça-feira à noite houve um ponto comum nas declarações de alguns dos intervenientes do Portugal-Bósnia em futebol. A solidariedade com Carlos Martins, cujo filho se encontra doente. Na conferência de imprensa após a goleada lusa por 6-2, que colocou Portugal na Polónia e na Ucrânia, após todas as perguntas dos jornalistas, o selecionador nacional Paulo Bento falou sobre a doença da criança e dedicou a vitória ao médio do Granada. Esta vitória também para o Carlos Martins, que está a passar por um momento difícil da sua vida. E apelamos à doação da medula óssea para ajudarmos todas as crianças que precisam disso. Cristiano Ronaldo, capitão, também não esqueceu o companheiro de seleção. Quero dedicar esta vitória ao Carlos Martins, cujo filho se encontra a passar por um delicado momento de saúde, e quero revelar a minha disponibilidade e dos meus colegas para apelarmos a todos no sentido de o ajudar. É uma situação difícil para ele e para a sua família, mas tenho fé que tudo se vai resolver, disse o jogador do Real Madrid. Carlos Godinho, diretor desportivo da seleção, fez igualmente o apelo a todos para que possam contribuir para a doação da medula óssea. Entretanto, no resto da semana, os dadores de medula óssea aumentaram dos 20 a 30 por dia, em média, claro, para os 200 ou 300 diários, desde que foi noticiado que Gustavo, filho de Carlos Martins, precisa de um transplante. São dados apurados pela agência Lusa junto do Centro Nacional de Dadores de Células de Medula Óssea Estaminais, o CEDAS. Isto em Lisboa. Uma fonte do Banco de Recolha revela, ainda na Lusa, que a maioria das pessoas que acorre ao centro se oferece para ajudar o filho do Carlos Martins, palavras dos próprios, embora os dadores, claro, não possam escolher o receptor. O CEDAS tem bancos de recolha em Lisboa, Coimbra, Porto, e até sexta-feira estavam inscritos um total de 264.767 dadores. Segundo números da Lusa, após a doação de sangue, procede-se à análise de compatibilidade e, no caso da amostra ser utilizada em algum doente, o dador é informado. Bom, há muita coisa que sai da boca dos homens ligados ao futebol que parece asneira, mas, nestes casos, a influência que os jogadores da bola têm nos portugueses. Só agora é que milhares de pessoas se lembraram que podem e devem doar sangue. Mas pode ser que esta onda solidária, apesar de temporária de certeza, seja útil a muita gente. A Troika deu parecer positivo à segunda avaliação do Programa de Assistência Económica e Financeira, indicou o Ministro das Finanças na quarta-feira, o que vai permitir o desembolso de uma tranche de 8 mil milhões de euros. De acordo com Vítor Gaspar, a avaliação mereceu pareceres positivos e Portugal já terá cumprido todas as metas quantitativas para setembro, tanto de déficit como de dívida e mesmo dos pagamentos em atraso. O ministro disse ainda que vai ser dado parecer positivo por parte da equipa da Troika, que depois de aprovado em Bruxelas e Washington, vai permitir o desembolso de, entre dezembro e janeiro, próximo de 8 mil milhões de euros. Hã? Estamos a ir ao sítio, ou não? Também na quarta-feira li mais uma notícia triste. Ashley Bilazzano, de 18 anos, publicou 144 mensagens em 6 horas sobre os abusos sexuais que terá sido vítima. Entretanto, um telefonema a dizer que era pouco provável que o agressor iria sofrer alguma condenação foi a gota d'água e a jovem suicidou-se. Ao longo de 6 horas, Ashley usou o Twitter para desabafar sobre os abusos sexuais que alegadamente sofreu, falou do sofrimento da longa batalha judicial. Segundo um dos tweets, na origem do suicídio terá estado um telefonema avisando que seria muito difícil uma condenação do alegado agressor. A mãe culpa a justiça pela morte da filha. Ela desistiu. Sentiu que nada ia acontecer. Ninguém iria acreditar nela. Lamenta a mãe em declarações à CNN. Segundo o Serviço de Proteção a Menores do Texas, o caso estava a ser investigado, mas 5 meses de entrevistas a pessoas que poderiam trazer informação relevante revelaram-se insuficientes para provar que os abusos sexuais realmente aconteceram. A mãe da jovem, que garante que a filha sofreu abusos durante anos, foi por parte de um homem que a devia proteger, diz ela. E culminou nisto 18 anos. No teatro, depois de anunciar na quarta-feira a suspensão da programação do Teatro Nacional Dona Maria II para 2012, em resultado das medidas de austeridade do governo, a saída de Diogo Infante da direção artística tornou-se provável. Ora, a confirmação chegou poucas horas depois. A tutela comunicou ainda na quarta-feira que Diogo Infante não vai ser reconduzido no cargo e deixa de imediato de exercer funções no teatro, além de não vai haver qualquer suspensão da programação. À Rádio Renascença, o ator, encenador e diretor e tudo, Diogo Infante, disse que os cortes previstos para o Teatro Nacional Dona Maria II asfixiam em absoluto qualquer tentativa de gestão. Estou a citar, identificamos que no corte que nos é aplicado em 2011, há uma diferença substancial em relação aos outros teatros nacionais. Ou seja, para ter uma noção, diz Diogo Infante, no Oparte e no Teatro Nacional São João, há um corte na ordem dos 2,5% sobre as suas indemnizações compensatórias. No nosso caso, Dona Maria II, é aplicado já um corte de 20%. Significa que o montante onde incide depois o corte de 2012, também ele na ordem dos 20%, é significativamente mais baixo, o que asfixia em absoluto qualquer tentativa de gestão equilibrada e de funcionamento da casa. Não foi possível, por parte da tutela, obter uma resposta formal que viabilizasse qualquer projeto do futuro para o Dona Maria, garantiu Diogo Infante. Perante estes desenvolvimentos, o secretário de Estado da Cultura, Francisco José Viegas, decidiu não renovar o contrato de Diogo Infante, que estava em gestão corrente desde 30 de setembro. Viegas promete para breve o anúncio do nome do novo diretor artístico do teatro. Os cortes e a cultura a afundar-se em muitos sítios. Vamos fechar com música. Ontem à noite aqui os Nuno Miguel foi aos Coliseu do Porto a assistir ao vivo ao concerto de Buraca Sound System. Posso dizer que tem um som inovador. Quer se goste ou não do género, isso é como todos os gostos são sempre relativos, mas são inovadores pelo menos. Vamos fechar com uma música de Buraca Sound System, precisamente aquela que fechou o concerto da noite passada no Coliseu do Porto. We Stay Up All Night. Para baixo tão vou, não quero ir até fora. E nos pés eu toco, toca no meu despacho. Girls not out, boy, let me go. Na na na, tip Barbie doll. Click like clock, run fast and stall. Chop chop, oh, let us call. Em uma semana, 7 temas abordados hoje. Termina aqui a 18ª emissão de esta semana. Voltamos daqui a 14 dias. No próximo domingo estou de greve. Na quinta-feira trabalho, mas no domingo faço gazeta.